Então vamos lá, cara. Blender Podcast número 3. Hoje é dia 23/7/2021. Agora são exatamente 2h38 da tarde de uma sexta-feira. E mais uma vez estou sozinho no meu quarto falando com o microfone. E o que que você vai escutar no podcast? Nesse podcast em especial, cara? Você vai escutar sobre a minha vida, cara. Sobre a vida de um cara fracassado com 25 anos aí que está no quarto dele falando sozinho nesse momento. E vai ser interessante? Não vai. Não vai ser interessante. Por que que eu vou falar dos meus problemas, cara? Que eu tenho. Como é que eu vou falar da minha vida se eu mentir, né? E no momento eu tô no meio da merda aí. Então esse podcast vai ser mais um desabafo. Mais um cara choramingando aí durante um certo período de tempo, que eu não sei quanto tempo vai durar esse podcast aqui. Mas vai ser isso aí, cara. Eu vou falar dos meus problemas, eu vou falar da minha vida, eu vou tentar me entender. Eu uso isso aqui como se fosse um psicólogo, cara. Sabe? Mas deveria ir no psicólogo, deveria, mas não tem dinheiro pra você agora, cara. Então vamos gravar, vamos botar na internet aí. E talvez isso aqui algum dia faça sentido, talvez para mim mesmo, talvez para um cara mais fodido que eu que esteja escutando. Sei lá, cara, talvez ajude alguém, talvez não ajude ninguém, mas vamos lá. Queria também dizer que tô nesse último mês escutei bastante podcast, tô escutando podcast do Petri, mas não os podcasts atuais dele, eu tô escutando os podcasts de 2017. Lá de 2017, tô reescutando aqueles episódios e ele tava na merda, ele tava vendo uma situação muito parecida com a minha. E isso daí me dá um certo alívio ver ele desabafando, ver ele falando dos problemas da vida dele. Isso daí me dá um alívio. E talvez eu consiga fazer a mesma coisa para alguém. Então essa não é bem essa a minha intenção, na verdade, eu só quero desabafar, falar comigo mesmo porque me ajuda a entender de alguma forma, me alivia botar essa coisa para fora. Então vai ser isso, cara. E também queria, já no início, já queria agradecer aí ao Guilherme que no, escutou o último podcast, viu que eu tava na merda e se dispôs aí a me ajudar financeiramente, me ofereceu uma grana emprestada. Queria deixar meu abraço aqui, um muito obrigado para ele, porque, puta, cara, um cara que eu nunca vi na minha vida ter essa disposição de me ajudar, isso é uma coisa muito caralho, cara. Muito obrigado aí, Guilherme. E, mas graças a Deus não precisei, cara. Não tô rico, não tô trabalhando de carteira assinada, mas eu tô fazendo um freelancer como garçom. Eu ganho bem mal, aliás, mas dá certinho as contas, cara. Às vezes eu ganho uns 50 pila, não sei da onde, aparece uns bicos, umas coisas fazer e deu, cara, tá dando certinho assim para pagar minhas contas. Claro que não todas, né? O aluguel meu, quem tá pagando é meu irmão, então eu vou somando, quando der dinheiro eu pago ele. Mas faculdade, alimentação, essas coisas, não, graças a Deus, estou conseguindo pagar, não tá faltando. Mas mais uma vez, muito obrigado aí ao Guilherme que se dispôs a ajudar. E vamos lá, cara, putz, eu queria gravar esse podcast faz muito tempo, só que não tá dando de gravar porque minha mãe e meu pai estão no mesmo apartamento aqui. Eles vão ficar um período de um mês aí morando comigo, meu irmão. Que na verdade eles estão em outro estado, né? Mas quando eles vêm pra cá, eles ficam um período de tempo de um mês. E então tá meio complicado. Porque eu não quero ficar dentro do meu quarto falando que dá pra escutar da sala ali onde eles ficam, né? Nesse momento eles saíram, foram no mercado, sei lá onde. Eu vou conseguir gravar, não sei por quanto tempo, mas vai dar de gravar. E eu não consigo gravar com gente em casa, porque, pô, vão escutar o cara falando sozinho, putz, o cara falando dos problemas, que eu vou tentar ser o mais sincero possível. Talvez eu não consiga, porque nem eu me entendo, mas meu intuito é esse, ser o mais sincero possível. E se eles escutarem isso aí, putz, vai, tenho vergonha que eles escutem isso. Mas não tenho vergonha de publicar na internet para qualquer pessoa escutar, então. É isso aí, cara. Eu não sei por onde eu começo, cara. Faz muito tempo que eu queria gravar esse podcast. Aliás, eu tô gravando alguns pedaços em. Eu gravei uns áudios no WhatsApp, assim, nos momentos de crise que eu tive essa semana aí. Até pra desabafar. E foi uma choradeira desgraçada. Então, não sei se eu vou publicar, não sei se eu boto. Talvez eu bote no final e alguns que eu acho engraçado ou acho necessário colocar. Talvez para dar uma ilustrada aí no podcast, mas não decidi no seu boto. E, cara, eu queria falar sobre muita coisa, Mas, cara, o que tá muito presente no meu pensamento, assim, na minha cabeça, é o término do relacionamento ainda. Cara, não, na verdade, nem o término do relacionamento, assim, eu já entendi que terminou, né? Faz mais de um mês já, uns 45 dias já. Então, aquela fase, assim, aquela tristeza, aquele luto do início, assim, já passou. Mas o que tá me acometendo agora é muita desilusão, muita tristeza, muita decepção com o sexo feminino, cara. Tô completamente perdido, não sei para onde eu vou, minha vida financeira também tá uma bagunça, tô desempregado, então tá. Tô no, na ansiedade, tá no talo, cara. E a tristeza, ela vem bem firme, bem forte. E a minha vida tá uma bagunça. E, cara, ontem, desde o término, eu ando bastante de bicicleta, né? Sou um fudido. Aí, e eu gosto de pedalar o mais rápido possível, cara. Eu não gosto de demorar na rua, eu gosto de fazer as coisas o mais rápido possível. E eu sempre fui assim. Até quando eu tinha uma bicicleta sem freio, eu fazia isso, que é uma loucura. Mas agora, graças a Deus, eu tenho uma bicicleta melhor, não tô. Sou um fudido, mas não tanto. Então a bicicleta tem freio, uma bicicleta boa. E, cara, eu ando uns 40 km por hora na rua. Sempre na direção oposta, na ciclofaixa, mas na direção oposta. E, cara, ontem eu tava indo pro trabalho, pro meu freelance de garçom lá. E eu. Putz, subindo a bicicleta, olhando pra frente, olhando pro horizonte, sabe? Vendo o movimento dos carros, percebendo as coisas assim. E calculando, pô, não, agora tem que pedalar mais rápido, não. Agora eu posso ir no embalo, agora, sabe? Fazendo cálculo, vendo como é que tava a movimentação dos carros na frente, vendo quem tava fazendo merda, olhando no olho dos motoristas. Cara, isso daí eu percebi que desde o término do meu relacionamento eu não tava fazendo isso. Eu tava subindo a bicicleta, eu tava pedalando, cara, indo pro destino. Sabe? O cara meio cabisbaixo, meio sem prestar atenção nas coisas, sem estar presente no momento. E ontem, quando eu fui pro trabalho, eu percebi, cara, agora sim eu tô pedalando, eu tô consciente. Claro que quando o cara pensa isso, o cara já não tá mais tão consciente assim, né? Mas ontem foi o dia que eu tava mais presente, assim, naquela tarefa. Daí o cara, pô, hoje tá sendo um dia bom. Aí cheguei no trabalho, peguei o celular, comecei a gravar um áudio. E desabei a chorar, cara, no meio do trabalho não tinha ninguém lá, mas dei uma chorada, que merda, hein, cara. Cara com 25 anos ficar chorando nos cantos das coisas. Ninguém percebe, assim, mas porra, que vida de merda. Que tristeza braba. E tristeza define, cara, tô muito triste, muito desanimado com as coisas, sem vontade de fazer nada. Aí tô me obrigando a trabalhar, né? Que precisa trabalhar. E o trabalho geralmente tem sido bom, cara. Tu chega lá, tu socializa, tem umas pessoas da minha idade, o cara conversa, o cara tenta dar risada. Eu gosto de me implicar com os outros, de incomodar os outros, isso daí dá uma ajudada. Mas ontem foi um dia bem pesado, assim, principalmente no trabalho. Mas hoje já foi um dia melhor, então eu fico nessa oscilação, assim. Mas não consigo estudar, não consigo passar entrevista de emprego. Cara, até tem um currículo digno ali, tá? Os caras me chamam para fazer as entrevistas, eu vou. Claro, que é digno assim para essas empresas de, sabe, subemprego, trabalhar numa fábrica de 5 da manhã às 2 da tarde, batendo ponto, fazendo a mesma coisa o dia inteiro. Então não é muito, não precisa ter um currículo foda. E meu currículo até é melhor que isso. Daí os caras me chamam, vão lá, tá, e aí, cara, faz o teste. Tô desempregado faz um mês e pouquinho. E eu já fiz vários testes, cara, mais de 4. E vários eu não fui também, porque assim, ah, não, não vou ir nessa merda, cara. Não vou sair da minha campanha nessa merda. Mas eu vou lá e, sabe? Cara, já vou com triste, já vou meio mal. Daí os caras já não me dão emprego, já não consigo passar nas entrevistas, sabe? Porque já vou de saco cheio nos lugares. Então tá sendo isso, cara. E, cara, eu consegui um emprego de marceneiro esse mês aí. Eu até gravei uns áudios indo, talvez eu coloque no final. Mas, tipo, acordei num dia muito triste. Eu acho que foi sexta-feira passada até. É sexta-feira passada, faz uma semana isso. Eu acordei muito triste, assim, mal, sabe? Desanimado, tava um clima frio. Daí eu, bah, assim, acordei tarde, acordei umas 11 horas, sentei aqui no computador. Não, nem sei o que eu tava fazendo, sabe? Tava vagando pelo YouTube ali, triste, pensando, ah, que merda, cara, faz uma coisa na vida. Daí eu pensei assim, mas qual que é o teu problema agora? Desemprego. Aí entrei num grupo ali do Facebook de coisa de emprego, e um cara tinha botado ali uma vaga de marceneiro, contrato marceneiro com ou sem experiência. Daí eu pensei assim, ah, mas que merda isso aí, hein? Será que eu mando com isso? Será que não mando? Aí eu olhei ali no anúncio que ele botou, não tinha nem número. Deu, ah, mas vai se cagar também, não vou mandar. Aí dei mais uma vagada ali e achei o mesmo coisa, só que com o número. Deu, ah, cara, só pegar o um número ali. Daí eu pensei assim, pô, vou ter que pegar o um número desse cara, vou ter que digitar no meu telefone, vou ter que salvar o número dele para abrir a conversa no WhatsApp. Daí eu vou ter que localizar o meu currículo no computador, mandar para esse cara para quem sabe ter a possibilidade de trabalhar. Daí já só esse processo já me cansou, que eu tô muito desanimado, isso já é muita coisa para um cara fudido fazer. Mas eu pensei, cara, tá, fudido, manda, tu não vai fazer nada, já tô mandando o currículo pra esse cara, pelo menos faz isso da tua vida. Aí eu mandei o currículo e não falei nada, acho, pro cara, só mandei o currículo. Aí o cara mandou um áudio pra mim, pô, vem aqui na rua tal, tal, tal, hoje às 3 horas, vamos conversar. Eu falei, beleza, mandei um joinha pro cara. Daí, cara, já fiquei assim, pô, mas que merda, vou ter que ir lá agora conversar com esse cara, o cara não vai querer me dar um emprego, sabe? Aí, cara. E não é tão longe da minha casa, eu fui até a pé nesse dia que eu queria ficar tempo na rua. Eu até tenho os áudios, que eu gravei um áudio indo nesse lugar, talvez eu coloque no final aí. Mas eu fui, cara. Eu fui lá nesse lugar, já saí atrasado, saí atrasado, saí bem em cima da hora, assim. Aí tava indo, tava na avenida aqui da rua da minha casa, tava passando um cara que trabalhava comigo no supermercado. Supermercado esse que eu conhecia a minha ex-namorada, né? Então ele conhece ela. Daí eu tava indo pra lá, ele parou assim, pô, cara, e aí como é que tá, cara? Daí a gente parou, conversou um pouco assim. E uma das primeiras coisas que ele me perguntou, pô, e a fulana lá, como é que tá? Tá casado já, porra? E aí, como é que tá? Porque esse cara foi um dos caras, quando ele viu que eu tava dentro em cima dela, ele chegou assim, pô, essa aí é boa, hein? Pô, essa daí tu casa, hein, cara? Pô, essa daí tu não deixa passar, não, hein? E ele é um cara mais velho, tem uns 45 anos. Aí eu não falei, pô, eu sei, essa daí eu, pô, vou investir pesado nessa daí, essa aí é boa. E daí eu falei pra ele, pô, ele me perguntou dela, eu, pá, cara, terminamos dia dos namorados, eu com as alianças no bolso, ela indignada, nem fiz nada e tal. Ele, pô, que merda, cara, pô, acabei com o dia do cara, deixei o cara puta triste, o cara, ele tava sorrindo falando comigo, ele parou de sorrir na hora. E daí ele foi olhando pro chão, e bem no final eu tive que consolar o cara, falei, não, cara, sim mesmo, cara, acontece, fazer o quê? Não era pra ser, não era pra ser. Ai, ai. Marcos, o nome desse cara aí. Acho que pode falar, né? Meio que se foda, uma pessoa vai escutar esse podcast. E esse cara é marceneiro também. Daí eu falei, pô, tô lá na coisa de marcenaria lá, fazer um teste dele. Pô, boa sorte e tal. Daí se despedimos ali, trocamos WhatsApp. E eu fui lá pro negócio de marcenaria, depois de consolar o cara, né? Dei puta tristeza nele. E eu tava num dia triste e mesmo ter falado da isso com ele, me animou. Me animou. Fiquei feliz. Aí eu fui no negócio de marceneiro, cheguei lá pro cara, pá, cara, quero trabalhar, cara, tô na merda aí, me dá um emprego, se não quiser também não dá. Claro que não falei assim, mas falei, né? Aí com menos de 20 minutos de conversa, o cara me deu emprego. O cara falou, tá, cara, vem segunda-feira, tu começa aí, traz teus documentos segunda e já vem 7h30, já começa a trabalhar e tal. Daí eu, putz, já não fiquei animado, sabe? Se pá, consegui um emprego, tá, mas agora vou ter que trabalhar de marceneiro, cara. Eu até gosto de trabalhar com madeira assim, mas sabe? Não é que tu vai construir um móvel do zero, não tem que fazer o projeto, não tem que pensar muito, só tem que carregar as madeiras e lixar a madeira, não é muito interessante. Aí, mas como eu não tenho muita escolha, eu fui, né? Fui segunda-feira, trabalhei, daí eu vi que era uma merda, vi que o salário era uma bosta. Aí saí no almoço, chorei no, na, na hora de almoço, fui pra rua chorar, pensando, mas que merda que tá a minha vida, cara, onde é que eu tô me enfiando? Aí trabalhei o resto do dia, depois nunca mais fui, cara. Na terça-feira eu já não fui, indignado, puto com a vida, triste por não ter conseguido fazer as coisas, sabe? Ah, enfim, cara, não consegui, cara, não consegui. Aí, mas no outro dia eu já consegui outra entrevista de emprego ali, fui, agora tô esperando a resposta. Isso aí parece ser mais interessante, essas empresas aí de bater cartão e tudo, mas é, acho que é mais leve o trabalho, sei lá, vamos ver. Vamos vendo o que vai dar. Na verdade, não é tanto trabalho que me angustia. E outra coisa aconteceu. Essa semana foi ontem, anteontem, acho. Quarta-feira. Eu fui lá no mercado que eu trabalhava, porque o mercado paga puta bem, cara. Eu só saí do mercado que eu consegui aquela vaga de programador, né? Por isso que eu pedi a demissão no mercado. Só que o problema lá, eu fui no mercado para tentar ver se eu tinha uma oportunidade de emprego lá, né? Se tinha uma porta aberta ainda. Só que a chefia não gosta de mim, esse que é o problema. O cara que me contratou. Ele não é mais chefe nesse mercado, ele foi transferido de mercado, então só ficou quem não gostava de mim lá. Mas eu fui lá. Fui lá porque disse, ah, foda-se, o que que os caras vão fazer? Eu falar que não? Beleza, eu volto pra casa. Daí eu fui lá falar com o cara. E daí cheguei lá, tinha mais um colega meu. Marcos também, um cara mais velho, esse ainda tem uns 50 anos, mas esse é meio metido a malandro. Cara, puta psicopata, o cara já matou umas três pessoas. Isso é verdade, que loucura, né? Mas ele é um cara puta gente boa, assim, se tu for educado, tu for legal com ele. Não precisa ser educado, né? Só ser honesto, não, sei lá, porque o cara vai, apesar dele ter matado pessoas, já por que ele vai querer me matar? Não fiz nada pra ele. Então, esse é um cara que eu tive muita amizade lá dentro também. Eu cheguei lá e faz uns 3 meses que eu não fui, né, que eu não ia nesse lugar aí, desde que eu me mudei, que eu morava do lado desse lugar. Daí eu, como eu tava sem dinheiro, eu fui morar pro outro lado da cidade aqui. Então não tem por que eu ir nesse mercado, né? Então já fazia uns 2 meses, 3 meses que eu não ia nesse lugar aí. E, cara, cheguei lá, cara, que tem de mulher dando em cima de mim lá, cara? É inacreditável. Isso é muito bom pra autoestima. Cara, olhares inacreditáveis e sabe, histeria. Tu via, né, as mulheres via vir, pô, e aí, como é que tu tá? Tudo animada, sabe? Todas não, né, cara? Claro que o cara não é. Porra, não é o galã também, mas, porra, uma coisa assim, ó. Eu pensei que as pessoas nem iam lembrar de mim, sabe? E, cara, muito olhar de mulher assim, mas, cara, mas sabe? Mas como é que eu já não queria antes, então agora, então. Sabe? Não, não é isso aí. Eu já não quis antes, então agora não vai ser. Mas pra autoestima foi muito bom. E daí eu fiquei andando pelo mercado, esse cara tava trabalhando, esse outro, Marcos também é o nome dele. Ele tava no. Tava trabalhando assim, daí ele me viu assim, pô, cara, e aí, como é que tá? Deu, pô, pensei que nem lembrar de mim dele. Cara, impossível, né, porra? Faz. Porque na minha cabeça já faz anos, mas faz 3 meses. Então eu fui lá, falei com esse cara. E, de novo, uma das primeiras perguntas, ele tá aí, casado já com a outra lá. Daí eu falei, pô, não deu certo tal. Dele, porra, cara, o que que tu fez? O que que tu fez? Ele olhou pra mim e perguntou. Deu, cara, não. É isso que é o problema também, não sei o que eu fiz. Dele, porra, pensei que tá casaca lá. Que ela era. Que puta casal bonito, ele falou. Daí, ah, Deus, dessa vez eu fiquei na merda, já me pegou de novo. Ai, ai, cara. Daí, conversei o tempo com esse cara, puta gente boa esse cara aí. Dele falou, falei pra ele que eu fui ali ver se consegui emprego. Dele falou, cara, os caras te odeiam aí. Sabe, os caras não gostam de ti, não adianta, o que que tá fazendo aí? Tu vai te humilhar pra quê? Ah, cara, já vim, já tô aqui, eu vou falar. Que cara vai dizer que não, eu vou embora, deu. Daí ele deu mais umas dicas ali de onde tava precisando de emprego e tal. Ai, daí eu fui lá, falei com o cara. O cara foi educado, tudo, mas disse assim, tá, cara, não. Tem que esperar 6 meses depois de pedir demissão, né? Mas tem chance aí. Só tu fazer um currículo e tal, e tu vai passar por todo o processo de seleção, né? E, cara, basicamente o cara falou assim, tá, cara, eu não tenho nada a ver com isso aí, tu pediu quanto que tu quis, o problema é teu, nunca gostei de ti. Então eu não vou fazer esforço nenhum pra te contratar de novo, mas faz um currículo aí, vamos ver no que dá, sabe? Isso aí que o cara me falou. Daí voltei pra casa, cara, sabe? Eu já, sei lá, cara, nem fiquei triste com isso. E, cara, a minha tristeza é a. Minha tristeza vem da falta. Da falta de expectativa, cara. Da desilusão amorosa. Por quê? Porque eu, cara, não consigo ver uma mulher assim que eu penso, não, talvez com essa mulher dê certo. Eu não consigo ter interesse em mulheres, cara. Não fisicamente, cara, mas tipo, as atitudes, cara. Eu vejo as atitudes na maioria das mulheres. Cara, pra não dizer em todas, cara, e isso me brocha, me deixa assim, putz, mas olha que vagabunda, cara. Sabe, nunca vou encontrar alguém que se encaixe, que me agrade, assim, das atitudes. E, puta, isso aí me deixa desiludido, porque, cara, eu preciso, cara, eu preciso dessa coisa, dessa troca. Preciso de uma mulher, sabe? Isso é uma coisa muito importante na vida do homem, e eu não consigo aceitar a mediocridade da maioria das mulheres que eu vejo. Daí tu pensa assim, pô, o cara deve ser puta fodão, né? Mas não, eu também sou um cara medíocre. Então eu não, mesmo se tiver uma mulher muito foda, eu não vou ser o suficiente para ela daí, entendeu? E as mulheres que chega, as mulheres que estão no meu alcance, não me apetecem, não me agrada, não consigo. Eu até consigo ter tesão em algumas mulheres, mas as atitudes delas me brocham muito, sabe? Eu não consigo sentir a parceria. Sabe, é impossível, cara, impossível isso aí. E trabalhando de garçom, o cara vê bastante casal, o cara vê bastante mulher, tem mulher que dá em cima do cara. Cara, todo dia tem uma coroa que vai beber, não a mesma coroa, mas sempre é uma mulher na mesma situação, sabe? Mulher terminou um relacionamento há pouco tempo, um relacionamento de merda, daí ela sai beber com as amigas, daí ela já chega te olhando assim. Aí ela bebe três cervejas, já perde a vergonha na cara, já começa a pedir pra tu tirar a máscara pra ela te ver, e já começa a te chamar de amor, e sabe? E cara, isso aí me dá uma tristeza, fico assim, mas o que que tu tá fazendo com a tua vida? Mas o que que tu tá fazendo com a tua vida? Sabe o que que tu quer? Terminou ontem, daí tu vai pra um bar e tenta dar pro primeiro cara que tu vê, que tu tem na tua cabeça, cara. Sabe, essa atitude me anoja, cara, profundamente. Isso me faz perder a ilusão, perder a vontade de ter uma mulher. Isso me deixa muito triste, cara. Isso acaba com o meu dia. Que merda, cara. E cara, daí também tem uma menina que trabalha comigo lá, que ela é muito gostosa, cara. Sinceramente, ela é muito gostosa. Vou tentar descrever, ela tem 1 metro e ela deve ter 1,40 m, cara. Ela é bem baixinha. E cara, ela é magrinha, só que ela tem a bunda muito grande. É desproporcional ao tamanho dela, ao tamanho das pernas dela. A bunda dela é, sabe, como se ela tivesse colocado silicone, só que ela é totalmente natural. E ela tem um peito muito grande, ela tem uma genética muito boa. E ela é muito gostosa mesmo, cara. Só que ela é uma safada, cara. Ela é uma puta uma safada. E eu sei que ela é safada, dá pra ver no olhar dela que ela é uma safada. Só que. E ela ia ficar dando muito em cima de mim, cara. Eu tenho vontade física de pegar ela, mas eu sinto nojo dela ao mesmo tempo. Daí eu fico nesse, sabe? E conforme a minha energia fica variando, conforme eu tô na merda, se eu tô na merda e ela chega a falar comigo, já, sabe? O cara já vai se entregando, que nem um cachorro que sofreu e vê alguém fazer carinho, sabe? Já vai botando a cabeça pro lado, assim, sabe? Buscando conforto. Isso, mas eu tô num dia que eu tô com um pouco melhor, assim. Num dia, cara. Isso varia de 10 em 10 minutos a minha autoestima. E eu já olho pra ela e fico com nojo. Pô, mas tu se oferece pra todo mundo também. Aí fica difícil. Tu dá pra qualquer um que tiver a mínima condição de comer. Sabe? E, cara. Sei lá, cara. E, cara, ela é muito gostosa. Ela se oferece de tudo que é jeito pra mim, cara. E eu não consigo, cara. Eu não sei o que eu deveria fazer, não sei se eu deveria. Não, sexo casual também é uma merda, né, cara? Mas, tipo, deu o cara. Pô, mais de mês sem transar, já deu o cara ver aquela coisinha ali e pensa, pô, vou comer essa guria. Mas aí o cara pensa, pô, mas se eu comer ela, eu vou ser um merda também, que nem ela. Sabe? Daí o cara não vou. Aí depois tem uns amigos dela que vão lá, uns caras nojentos, sabe? Uns caras sem. Putz, uns fudidos, cara. Os caras andam de sandália. Daí eu fico, pô, como é que dá pra um cara que tá de sandália? Eu não posso te comer. Não adianta, não consigo. Tu é muito pouco, sabe? Não se valoriza nem um pouco, não dá certo. Isso daí me deixa muito triste, cara. Porra. Ai, cara. Que merda, cara. E agora ela descobriu que eu tô solteiro, porque antes, quando eu entrei comecei a trabalhar de garçom ali, eu não tava namorando, mas eu tava ficando. Eu acho que eu trabalhei uns 2 dias sem namorar ali. Depois eu pedi a minha ex em namoro, então já tava comprometido, né? E eu lembro que na primeira semana eu tava só ficando com a minha ex, né? E entrou eu e uma amiga minha. Entramos meio que na mesma época, assim, a trabalhar nesse lugar. Então eu não conhecia ninguém, eu só falava com essa amiga minha. E essa guria em questão, essa baixinha que eu falei, ela chegou na minha amiga e falou assim: pô, ele namora? Como é que é? Daí essa amiga minha falou assim, mesmo estando só ficando, ela falou assim, não, ele namora e gosta muito da namorada dele. Daí ela ficou um tempo assim, sem umas 2 semanas assim, né, em cima de mim. Só que daí a gente começou a se conhecer, porque trabalhava no mesmo lugar, né, porra. E daí ela começava a dar muito em cima de mim, cara. Passava mãe os caralho. E se jogando, sabe, de rezadinha. E eu passava lá uma bliscadinha, passava a mão nas minhas costas, sabe. Daí eu cara, falei pra pô, eu tenho namorada, então não gosto disso. Não quero esse tipo de coisa porque eu namoro, pô. Imagina se passa alguém conhecido aí. Nem passar alguém conhecido, mas, porra, se eu tô namorando, eu não vou ficar de gracinha com outra pessoa, porra. Traição também, porra. Daí eu falei isso pra ela. Então, daí ela vinha. Isso só aumentou a vontade dela de me querer, sabe? Como ela não tem valor nenhum, não tem caráter nenhum, isso só aumentou muito a vontade dela de me querer. E eu lembro que diversas vezes, assim, às vezes eu tava mexendo no telefone, falando com a minha ex, e chegava ela assim, e ficava na minha frente, tentando puxar assunto, sabe? Quando tu vê a mulher, sabe, com um olhar assim de desejo, cara. E daí eu lembro que umas 4 vezes eu fiz isso, peguei o telefone assim, e mostrei a foto do WhatsApp, pô, essa aqui é a minha namorada, tal, não. E, cara, quando eu fazia isso, ela olhava pra namorada e falava, pô, ela é muito bonita. Mas olhava com um desejo pra minha namorada também. Tipo, ela é bissexual, ela se define como bissexual. Mas ela é uma vagabunda. Se desculpa a palavra. Desculpa, ela é uma pessoa muito boa, não sei os problemas que ela teve e tal, mas ela se comporta como uma vagabunda, cara. Ela não, sabe, ela não valoriza o corpo dela, ela não se valoriza. Se ela tiver interesse na pessoa, ela faz sexo mesmo, não tá nem aí, sabe? Isso é uma coisa que me anoja. E eu, desculpa, mas eu considero isso como uma vagabunda, cara. Não sei se isso ofende alguém. Eu não queria ofender essa guria também, porque ela tem uma vida. Ela deve ter uma vida bem sofrida também. Ela é uma guria com 18 anos que vive sozinha e tem que se virar, não tem ninguém por ela, sabe? Mas ela não se ajuda também, né, cara? Ela não se ajuda. E, sabe, cara? Isso me dá tristeza. Uma tristeza profunda. E também eu vejo casal, aí chega uns casal assim, umas guria linda, daí tu olha assim, daí eu olho pra você, pô, que do caralho que aquele cara tem ali, sabe? Puta namorada bonita, puta coisa legal, tão, sabe? As pessoas tão bem. Aí dá uma meia hora, a menina começa a te olhar, fica dando umas olhadas assim, pô, tu é um garçom fudido, cara, tu tá. E aí tem uma menina que tá com o namorado dela na mesa, sentada, e ela fica olhando pra ti, sabe? Eu nem sou bonito, cara, sabe? Daí isso daí. Eu não fico nem. A maioria dos caras fica feliz. Pô, tem uma mulher dando em cima de mim, tem uma mulher me dando condição. Não que tu vá transar só porque ela te olhou, mas tipo, isso dá uma ajuda no ego, né? Tu se sente bem porque tu se sente valorizado de alguma forma. Mas eu olho isso, e quando eu detecto isso, quando eu vejo uma mulher me olhando, eu fico assim, cara, coitado desse cara. Coitado, esse cara tá mais fudido do que eu. Eu pensei que ele. Isso me dá uma muito. Me desilude muito, porque tipo. Antes eu tava com inveja, isso aconteceu ontem comigo. Chegou um cara com uma guria linda, cara. Eu fiquei pensando, putz, sabe? E tipo, um tipo físico que me agrada muito de mulher. E eu fiquei assim, putz, cara, que inveja desse cara aí. Que inveja, não. E no final da noite a guria tava me olhando direto. Entendeu? Eu fiquei assim, putz, cara, que desilusão. Não tem a possibilidade, não existe mulher boa. Eu não sei se mulher que vai em bar é tudo ruim, nenhuma presta, ou, sabe? Não sei, cara, não sei o que acontece, mas eu só consigo ver as coisas ruins. Aí ontem também foi uma guria muito bonita assim, uma, sabe, uma roupa de rica assim, uma muito diferente da média das pessoas que vão lá nesse lugar. Ela chegou, pediu uma cerveja e se sentou. Ainda eu trouxe a cerveja para ela, falei, pô, tu quer mais uma coisa? Ela, não, não, obrigada. Daí ela sacou um livro da bolsa dela e ficou lendo um livro sozinha, tomando uma cerveja. Eu olhei aquilo e pensei, cara, tô apaixonado. É essa daí, vou ter que chamar essa mulher, vou ter que falar uma coisa pra ela. Sabe? Fiquei encantado com aquela atitude dela. Putz, na minha cabeça, uma coisa muito fora da curva. A pessoa sair pra beber e ficar lendo um livro sozinha. Um livro de papel mesmo, sabe? Aí eu fiquei encantado, cara. Fiquei olhando assim, pô, coisa foda, cara. Que legal, existe umas pessoas boas ainda. Aí quando vê. Chegou uma amiga dela, uma outra gorda, cara de vagabunda. Eu não sei porque, mas eu vejo a cara da pessoa, putz, tacho na hora, vagabunda. Essa é vagabunda. Deu, na hora, defino. Aí chegou uma gordinha com cara de vagabunda, sentou na mesa que ela. Na mesma mesa, são amigas, ela já largou o livro, já começaram a dar umas risadas altas, daí já começaram a pedir caipirinha e cerveja, já se embebedaram, sabe? Daí já deu, ah, que coisa ruim, cara, não tem ninguém mesmo. Sabe? Dá muita desilusão, cara. Muita desilusão das pessoas. Ah, cara, que tristeza. E eu já fui muito fudido, cara, de não atrair olhar feminino, de não conseguir transar. Daí eu ficava muito triste, pensava, porra, cara, sabe que só queria comer uma vagabunda, cara. Só queria chamar atenção. E agora eu consigo atrair olhar de vagabunda, consigo chamar atenção e eu não consigo querer comer uma vagabunda, cara, eu fico muito desiludido. Ah, cara, que coisa triste, cara. Que coisa triste, cara. Alguém que preste, alguém que não seja essas vagabundas. E é muito difícil, cara, muito difícil. Hoje também, de hoje eu saio. Eu tava sem treinar fazia um tempo já. Tava de saco cheio da vida, cara. Eu precisava pra treinar. Pô, não vou sair de casa pra treinar, que eu vou treino num campinho aqui perto da minha casa. Tem um campinho de areia. Daí eu vou lá, pego um sol, tem umas argolas, boto as argolas na trave ali, faço umas barras, dá de treinar peito também. Então eu tento ir nesse campinho treinar, né? Eu tava tentando me mantendo todo dia nesse campinho. E fazia uns 5 dias já que eu não ia. Aí tava no meio da crise, assim, triste. Deu, vou treinar, pegar um sol é bom, sempre ajuda, né? Sair de casa sempre ajuda. Aí fui, aí tinha umas crianças, isso foi quarta-feira, eu acho. Cheguei lá, tinha umas crianças e voltei pra casa. Pensei, ah, pelo menos eu tentei treinar, cara. Pelo menos eu tentei. Aí quinta-feira eu fui, primeira quinta-feira eu pensei, ah, vou num campinho treinar. Deu, mas vai ter criança lá, hoje tem sol, vai ter criança jogando bola. Não vou, não posso. Daí como é que eu vou chegar e mandar as crianças sair? Porque eu quero usar a trave. As crianças vão sair, mas, pô, não posso ser esse babaca. Então daí eu já fiquei, sabe, dando desculpa pra não ir, mas peguei e fui. Aí não tinha as crianças. Daí eu já fiquei, puto, pô, as crianças não estão aqui, vou ter que treinar. Aí fiz um treino todo cagado ontem. Aí hoje acordei mais animado. Peguei as argolas, fui lá, acabei de voltar, aliás. Aí fui lá, consegui fazer um treino decente. Aí, esse é uma rua bem isolada, tá? Não é um movimento de carro. Aí nisso vem um carro com um gordinho e a mulher dele. Muito provavelmente a mulher dele do lado. Eu deduzo que seja a mulher dele, talvez não seja, eu esteja falando merda aqui. Mas eu tava descansando entre uma série e outra ali. E eu nem sou forte também, cara. Não sou bonito nem forte, mas tipo, só porque eu tava sem camiseta no sol, ela ficou olhando. Ela ficou olhando, eu olhei assim, eu olhei pro carro, né? Tá os dois me olhando assim, daí ele começou a manobrar o carro enquanto ele tava fazendo a volta do carro assim. Ela ficou me olhando o tempo todo, cara. O tempo todo me olhando. Deu. Como é que coisa triste, cara? É que na minha cabeça era a mulher dele. Pô, tá do lado do cara, tu fica olhando, que situação de merda. Sabe? Que coisa ruim, coisa feia. Mas agora que eu tinha certeza que era a mulher dele, mas agora que eu tô contando pra você, pô, talvez seja a irmã do cara, né? Que tem ela olhar uma pessoa na rua. Todo mundo faz isso, né? Eu, inclusive, já fui olhando a bunda de outra mulher enquanto tava de mão dada com a minha namorada, a minha ex-namorada. Uma situação triste também, né? Por que eu fiz isso, né, cara? Coisa triste. É uma coisa que eu tenho que melhorar aí. Que coisa, que situação triste, né? Uma atitude feia, cara. Atitude nojenta. Sabe? Mas, cara, na minha vida tá sendo isso aí. Tristeza, desilusão. Sem vontade de fazer as coisas, conseguir, eu até consigo as oportunidades, as pessoas às vezes até acreditam em mim, só que daí eu não, sabe, não dou continuidade nas coisas. Aí eu falei do jiu-jitsu, né, que eu não sei se eu falei, mas tipo, eu fui na academia lá, falei pro cara, pô, tô fudido sem dinheiro, cara, preciso treinar, tal, preciso fazer uma coisa. Daí o cara falou, cara, vem aí, só aparecer, tem um mesinho de graça e depois a gente acerta, no mês que vem tu volta, quando tu conseguir um emprego, tu volta a pagar, né? E eu só fui uma vez, cara. Sabe? E eu não sei porque que eu não fui, cara. Não sei. Não. Tinha dia que eu esqueci de ir. Teve dia que eu acordei e pensei, mas nem fudendo que eu vou. Teve um dia que eu fiquei meio resfriado, não podia ir por causa do Covid e tal. Mas sempre tem uma desculpa, sabe? Sempre tem um motivo para não ir, uma coisa que tá errado. Uma coisa que nem é verdade, sabe? É só uma sem vontade de fazer as coisas. Pô, eu tenho que explicar pro cara. O cara me deu um mês pra mim. Eu fui lá e pedi, o cara me deu. Tenho que mandar pelo menos uma mensagem no WhatsApp pro cara explicando. Pô, desculpa não ter ido, cara. Se eu sei que eu sou um merda, mas desculpa aí. Sabe? Deixar ter essa humildade. Eu nem isso consigo fazer, cara. Nem isso eu consigo fazer. E sexta-feira, cara. Agora eu tenho que trabalhar. Daí. Ah, sei lá, trabalhar lá no de garçom nem é ruim, cara, mas sei lá, sabe? É melhor do que ficar em casa sem fazer nada, mas. Daí vai ter essa guria lá que vai dar em cima de mim, daí eu vou meio que flertar, mas sem interesse. Daí eu não sei se eu tento comer ela, se eu não tento, não sei se vale a pena. Que transar vai ser bom, com certeza. Transar é quase impossível tu gozar e falar que foi ruim. Mas. Depois eu sei que se eu fizer isso eu vou me arrepender profundamente. Eu vou me arrepender profundamente depois de fazer isso, vou me sentir nojento. Aí, tipo, eu quero conhecer uma pessoa que não faça esse tipo de coisa, mas aí eu vou fazer esse tipo de coisa, aí, porra. Aí, porra, como é que tu quer conhecer uma pessoa que seja diferente se tu é um bosta também? Tá entendendo? Mas aí o cara já pensa assim, pô, mas se todo mundo tá na merda, vou me enfiar na merda. Daí, quando conhecer uma mulher que tiver na merda também, eu vou estar na mesma sintonia, vai dar boa. Entendeu? Porque eu não posso cobrar daí da pessoa algo que eu também não fiz. Sabe? Ai, cara. Tinha tanta coisa que eu queria falar, agora não tá vindo mais nada. Mas hoje até que não tô tão triste. Eu acho que sair pra correr dar uma animada no cara. O cara fica bem. Porra. Agora minha mãe tá em casa também, daí, porra, ela lava a roupa, faz a comida. E tipo, é bom que tá tudo feito, mas aí eu não tenho essa coisa para fazer também. Sabe, eu deveria estar tá fazendo essas coisas, mas tipo, quando eu chego ela já fez, tá feito, porra, não adianta, o que que eu vou fazer? E daí eu fico me sentindo meio mal, porque, porra, a mãe tá fazendo as coisas para mim, que merda, cara. Tem 26, quase 26 anos, cara, tem 25, cara, vai fazer 26 e tá vendo essa vida de merda aí, porra. Te orienta, faz uma coisa da tua vida, sabe? E eu sei que eu tenho que fazer uma coisa da vida, eu sei que tenho que estudar, eu sei que tenho que trabalhar, mas porra, sem ânimo, cara, sem vontade. Hoje, pelo que você tá escutando, parece até que eu tô animado, né? Eu devo estar com uma voz boa, boa não, né? Mas eu devo estar transparecendo animação, mas só porque eu acabei de treinar. Vou começar a treinar de manhã, cara, ver se eu faço uma coisa da minha vida, cara. Sabe? Mas tá difícil, cara, tá difícil, hein? Ah, o que tá difícil, o que tá pesando é essa falta de expectativa, essa falta de vontade de construir uma coisa. Parece realmente, assim, fazer uma analogia, parece que passou um furacão e levou tudo que eu tinha, cara. Tudo que eu tinha. E deu ser, pô, não, tem que fazer a casa de novo ali, tem que construir as coisas de novo, mas sabe, não dá vontade, cara. Não dá vontade de fazer as coisas. Mas essa aí tá sendo a minha vida, cara. Tá sendo a minha vida. Sei que vai passar. Sei que vai melhorar. Já melhorou bastante, assim, desde o final do relacionamento. Já, porra. Se você me visse no dia seguinte do final do relacionamento, você ia ver um cara na merda, realmente. Mas já tô melhor, cara. Isso daí. Pô, depois tem muita expectativa também naquela guria, né, cara? Não é culpa dela, não sinto raiva nenhuma dela, nada disso. Sei que terminou. Beleza, é triste pra mim, mas beleza. Só que, tipo, pô, depois tem muita expectativa, sabe? Não tinha plano B. Queria realmente dar certo. E agora tô nessa fase que as pessoas me veem e vêm perguntar dela. Também é uma fase de merda. Então, onde é que eu vou? Eu lembro, pô, já vim com ela aqui, que merda. Sabe? Até no campinho que eu treino, pô, já levei ela pra treinar também. Daí o cara vai pegar um ônibus, pô, já peguei ônibus com ela aqui. O cara vai pedalar, pô, não, já pedalei com ela aqui também, pô. Sabe? Tudo, né, que eu vou, eu já fui com ela, cara. A cidade é pequena, não adianta. E eu, a memória é boa, tem uma memória boa, daí o cara fica lembrando de tudo também, é um saco, pô, um saco. Menina já até esqueceu de mim e eu lembro dela a cada segundo, que merda. Não, cada segundo, cara. Agora eu tô melhor nesse quesito, mas é uma coisa muito constante ainda na minha cabeça, sabe? E daí eu não fico nutrindo esse pensamento, sabe? Eu não fico tentando pensar nela. Quando vem um pensamento nela, eu preciso, tá, cara, pô, pensando nela de novo, cara, que saco, cara. Sabe? Não adianta, é que nem meditar, cara. Não adianta tu lutar contra o pensamento. Ah, não, não vou pensar nela. Porque daí tu nunca para de pensar nela. Mas eu fico assim, pô, mas que saco, mas vai ficar pensando nela de novo, cara. Sabe, que saco, deu? Chega, engole. E aí no trabalho, pô, sertanejo, música de corno pra caralho. A noite inteira na minha cabeça. E se o cara parar pra escutar música, o cara fica triste. Lembra da ex-namorada, pô, fica triste. E essas músicas de corno é sempre o cara. Tu tá trabalhando, fica um cara na tua cabeça dizendo que a tua ex-namorada tá dando pra outro cara. Aí tu já tá no emprego de merda, tu já tá no emprego de fudido, porra. Tu sabe que tu tá na merda ali. Aí tu ainda fica um cara na tua cabeça te dizendo pra tu lembrar que a tua ex-namorada tá dando pra alguém nesse momento. Porra, como é que tu quer superar, cara? Como é que tu quer ficar feliz de noite? Não dá. Chato demais, não dá. Não tem condição. E sabe? Aí aparece os empregos, Deus, sempre subemprego, né? Subemprego, trabalhar em empresa, de bater ponto, ganhar um salário ridículo. Daí tu pensa assim, pô, não, preciso fazer isso, preciso. Mas tipo, pô, vou fazer isso a minha vida inteira, vou ser um fudido o resto da minha vida, não é esse o caminho, cara. Todo mundo que faz isso tá fudido. Desculpa, desculpa, mas é a vida. Se você faz isso e. Pô, toma consciência. Escuta, desculpa eu falar, mas toma consciência. Faz, sabe que se ficar nisso vai ser isso aí pra sempre, cara. Vida de merda, desculpa. Não tem outra possibilidade. Eu sei, pô, se eu for buscar minha vida de merda aí. Mas se eu não for buscar minha, eu não pago as contas, pô. E quem que eu vou enganar que eu vou falar que eu vou trabalhar nesse lugar, chegar em casa, eu vou estudar pra virar programador, pra ter um emprego melhor, pra não precisar carregar caixa o dia inteiro aí. Daí também eu não vou fazer, né? Porque eu sou um fudido, cara. Sou um cara desanimado, sou um cara que não consegue fazer as coisas. Não, na verdade eu não sou esse cara, cara. Porra, eu não gosto de ser. Eu gosto de fazer as coisas, sabe? Eu gosto de. Não. Eu gosto de ser alguém. Não, esse cara, não. Não te preocupa que fulano tá, o Lucas tá ali, ele vai resolver as coisas, cara. Relaxa. Eu sempre gostei de ser esse cara, sempre tentei ser esse cara, sempre tive essa disposição, sabe? No trabalho, no, nas amizades, sempre assim, não, pô, fulano vai fazer mais que a parte dele. O Lucas vai fazer mais que a parte dele, não se preocupa que ele tá aí. Sempre com esse curso na cabeça, cara. Sempre tive essa vontade, essa coisa, essa disposição de ser essa pessoa, mas agora não consegui nem fazer o básico. Essa semana até consegui fazer o básico do básico, mas sabe? Tá bem complicado assim ter força de vontade de fazer as coisas. Sei que fase, sei que vai passar, mas não tá dando graça, cara. Tá saco cheio. Talvez apareça uma mulher aí, talvez melhore as coisas. Daí o cara já se ilude de novo, já se apaixona, ele já dá merda de novo. Isso é a vida. Mas muita desilusão. Todas as pessoas, todas as mulheres que eu vejo, falam assim, pá, que merda, cara. E um monte de guria feia também, falando pro cara, o cara, ah, mas não dá, desculpa. A beleza é fundamental, desculpa. Desculpa dizer isso. Mas também é fundamental. Sabe? Tristeza, falta de decisão. Uma hora eu quero fazer uma coisa, outra hora, 10 minutos depois eu quero fazer outra. E sem rumo, sem, sabe? Eu sei o que eu tenho que fazer, sei, eu tenho noção do que eu tenho que fazer. É só estudar, treinar, não se preocupar com mulher, não querer comer ninguém, sabe? Fica solteiro mesmo, cara. Se foda que a namorada tá transando, deixa transar, cara. Não tem nada a ver contigo aquela pessoa, sabe? Não, mas eu não sou assim, eu não vou sair comendo qualquer vagabunda. É isso que eu penso. Aí chego no trabalho, aquela guriazinha me dá oi, eu, porra, já fico, porra. Vontade de comer, cara. Que merda. Por que que eu não pego essa aí e fico com essa? Não, ficar com essa aí também é demais, né, cara? O cara vai ser corno na primeira semana, mas porra, dá pra correr uma milha, só não dá pra tirar uma cria. E porra, tristeza pra caralho. Não consigo ser interessante, não consigo conversar, não consigo ser um cara animado e tal. Então, isso aí, cara. O negócio é o quê? Acordar, treinar, se alimentar bem, estudar pra caralho, fazer o trabalho, pegar o trabalho que tiver e fazer com o máximo que disposição conseguir. Se vier tristeza, parar, respirar fundo e seguir adiante. É isso aí que eu tenho que fazer. Se eu fizer isso, vai melhorar? Vai melhorar pra caralho. É isso que eu faço? Não. Não é isso que eu faço. Ah, então é isso aí, cara. Então é isso aí. Como não rendeu o podcast, eu vou botar uns áudios aí no final. Os áudios que eu gravei durante essa semana. E tinha muita coisa que eu queria falar, mas acabei esquecendo nesse podcast. Mas pelo menos eu consegui gravar. E então é isso aí, cara. Isso, sei lá, se alguém escutou isso aí, obrigado, sei lá. Sei lá também, cara, que tem que tá escutando isso aí também, né, cara? Porra, que saco. Isso aí, falou. Ai, ai, cara. Estou no trabalho. Faz 1 hora já que eu estou no trabalho. Estou no trabalho de garçom, né? E o lugar aqui é dividido por dois lugares. Tem o lado dos não fumantes e o lado fumantes, né? E eu cuido do lado dos fumantes aqui, onde fica as mesas de sinuca também. E só tive um cliente hoje até agora, 1 hora. Então, e ele já foi embora, então tá vazio. Não tem ninguém aqui, lá na frente tá cheio. Daí eu, pra não. pra não ficar sem fazer nada, eu limpei todas as mesas de sinuca. Nunca tinha limpado mesa de sinuca. Pega uma vassoura e tu vai passando nela, tu vai varrendo, né, a sujeira e botando pra na caçapa. E ficou puta bonito, cara. Puta bonito. Ficou as mesas, um verde forte, um vermelho forte, ficou bonito. Que sai aquele giz, né? Aquele giz vai embora. E... só que é um trabalho muito monótono, né? Porque tu fica só passando uma vassoura em cima do pano, então tua cabeça vai longe, tu pensa bastante, né? Pelo menos deveria pensar, né? O que o ser humano faz. E não sei se vocês estão escutando, e tem um som ambiente. Um som ambiente, aliás, uma qualidade de música horrorosa, né? Que é um sertanejo de corno. Mas eu tava... cara, essa música, tu começa a prestar atenção, daí como tá fazendo um trabalho bosta e tá tocando alto pra caralho, tu começa a escutar essa merda. E, cara, que coisa triste, cara. Coisa triste, começa a lembrar da mulher. Coisa ruim isso daí, cara. E é umas músicas que não te deixa pra cima. É umas músicas de corno, tu fala... fala muita, várias músicas diferentes, mas é tudo mesmo enredo. É tudo a mulher que deixou o cara e o cara não consegue superar. E o cara fala assim: ah, se tu quiser voltar, eu volto. Daí tem uma outra que diz que... aí te faz pensar na mulher dando pro outro cara. Isso é horrível, cara. Não quero pensar nisso agora. Deixa eu limpar minhas mesas. Pelo amor de Deus, deixa eu limpar a mesa em paz. Não faz eu ficar pensando que a mesma mulher tá dando agora. Não quero saber disso, cara. Por favor, desliga o som, deixa eu limpar a mesa quieto, sossegado. Os caras ficam fazendo tu pensar que ela deve estar beijando outro cara, que ela deve estar feliz com outro cara, e tu, enquanto tu tá na merda, né? Daí o cara fica lembrando também que tu tá na merda, ele fica cantando essa merda. Fica se botando pra baixo e te leva junto, não tem o que fazer. Tu quer ficar positivo, tu quer ficar bem. Só que daí tu lembra que tu tá fudido, cara. Tu lembra que tu tá passando a vassoura numa mesa por causa de 50 pila. Nem 50 pila eu ganho, cara. Bem na real, nem 50 pila eu ganho. Aí tu fica ainda, além disso, dessa humilhação, tu ainda fica escutando um cara nas tuas orelhas, fazendo tu pensar que a tua ex-namorada tá dando nesse momento. Enquanto tu tava tirando sujeira de uma mesa de sinuca. Mas, aliás, ficou muito bonito o ambiente aqui, cara. Eu gostei do meu trabalho. As mesas ficaram puta limpas. Tô me sentindo um pouco vagabundo, agora tô. Eu tô na última mesa, longe, o mais longe possível, de braço cruzado, com as pernas cruzadas, escorado numa mesa de sinuca, gravando um áudio que eu provavelmente vou botar no podcast. Enquanto isso, meus colegas estão se fudendo lá na frente, mas eu não tô nem aí. Quando der merda aqui atrás, eu vou me fuder sozinho. Mentira, eu vou lá e peço ajuda, os caras vêm me ajudar. Mas é... Sei lá, perdi o enredo, perdi o que eu tava falando. Só queria dizer que música sertaneja não tem condição nenhuma. Não tem condição do cara escutar. Vamos prestar atenção nessa que eu vou chegar mais perto do som. É que eu sou o ex da sua vida, mas olha que merda. Cara, por que que os caras não fazem uma música positiva? Fala assim: não, já esqueci, já superei essa merda. Agora eu tô bem, não quero mais saber da ex. Os caras, não, sempre é sempre a mesma história. Nem conhecia essa música, já deve ter escutado mil vezes, mas eu não conhecia porque eu não gosto dessas músicas. Mas é sempre essa história, cara. Não, porque eu sou o ex da sua vida. Cara, não quero ser, não quero lembrar da ex-namorada, me deixa... me deixa limpar a mesa em paz, cara. Que coisa chata. O cara não consegue ficar bem. E não tem nada pra fazer. Não tem gente pra conversar. E se eu for lá na frente, os caras vão fazer o trabalho aí. Então, agora deixa eu falar um pouco mais baixo. Eu tava falando meio alto. Agora parou a música e o cara fala ainda: não quero trabalhar bem alto. Passa o chefe bem na hora. Que é assim que funciona a vida, né? Que a vida te pega de calça arriada. Mas o segredo que eu até expliquei hoje, quando eu cheguei, tava falando com meus colegas. Eu até expliquei pra eles hoje. Cara, quando o chefe vier e tu estiver fazendo merda, tu continua firme. Tu não para de fazer a merda. É mesmo que se ele chegar aqui agora, continuo gravando áudio e olhando no olho dele como se não fosse nada. E o que aconteceu que foi que ontem ele me pegou tomando suco, né? Só sobrou um pouco de suco, eu tomei ele, para não jogar fora, eu tomei. Aí hoje ele chegou pro menino e falou pra não botar água, botar menos água pra não sobrar suco. Daí os caras estavam dando risada disso. Mas eu falei, cara, o segredo é tu não parar de tomar o suco, entendeu? Tu não vai largar o copinho ali e ficar quieto, não. Continua tomando suco. E eu vou lá que chegou um cara na mesa aqui e largou o copo de cerveja dele. Provavelmente só vai fumar um cigarro, mas eu vou ali falar com ele pra... Sei lá. Eu acho que é meu trabalho também, né? Mas ele já foi atendido, provavelmente. Então é isso aí. Valeu, galera. Falou. Voltei. O cara só queria um cinzeiro. Mas aí eu dei... Fiz um monte de coisa, na verdade. Faz uns 10 minutos já isso aconteceu. E agora eu tenho só um casal. Eles estão tomando uma cerveja apenas. Então meu trabalho é basicamente esperar alguém chegar. Ou quando o casal terminar de tomar cerveja, eu trago outro. Essa é a minha vida. Enquanto isso, eu fico escorado na mesa de sinuca com as pernas cruzadas, escutando música de corno. Que eu não tenho muita opção. Lá na frente tá meio parado também, meus colegas estão de braço cruzado conversando. E só que eu nem posso ficar lá, porque eu tenho que atender o casal aqui, né? Se a cerveja acabar eu não levar, é erro meu. Então, essa é meu trabalho. Que magnífico. Por que eu falei magnífico? Que coisa, cara. Eu faço a menor ideia, a menor vergonha de estar falando. O cara é completamente louco falando no telefone, dando risada sozinho. Ai, magnífico é uma boa palavra. E olha a música. Totalmente apaixonado. Idiotamente disponível pra sofrer. Nem sei se foi isso que ele falou, mas... Ah, chega dessas coisas, cara. Ó, vai judiando que eu vou continuar, mas chega. O que que leva um homem a gravar uma música assim? Que autoestima baixa, cara. Eu ando com o queixo colado no peito, eu tenho mais autoestima que esse cara. Que coisa chata. Agora eu tô com vergonha de falar, porque acabou a música que eu tava me escutar. Ainda bem que começou. Essa eu já escutei mil vezes, mas eu não sei que música que é. Sempre troco as mesmas músicas. Acho que é um pendrive. Vamos prestar atenção. Vou chegar mais perto. Que música de corno. Ou é você ou é ninguém. Eu não me importo em quantas bocas você passou. O cara não se importa que a mulher deu pra metade do mundo. Ele quer aquela mulher ainda. E é triste, mas eu entendo ele. Cara, briga jamais. Jamais, cara. Terminou. Essa que é a moral da coisa. Mas o cara, se o cara tá com a. Se o cara tá na vibe ruim, o cara se sente mal. Chegou a pessoa, cara. Vou trabalhar um pouquinho.